207. Cenário 6302, confirmado, está autorizado, ILS? Autorizado, 6302, informe localizador. Informará no vácuo. Torre, o Trip pode levar aqui na Taxiway Kilo, na Delta, correção? Afirmativo, prossegue 1219. O Trip, seu solo foi ao 18. Ciente. Solo Salvador, bom dia, o Trip 52, Conocete, livrou pista, Taxiway Delta. Trip 52-17, bom dia, táxi via Alfa e Juliette, remota 1-3 do Pátio 1. Alfa e Juliette, remota 1-3, 52-17. Sol Salvador, Trip 5345. Trip 5345, prossiga. Teria nossa autorização de tráfego para Ilhéus. Ok, cheque aqui no sistema, possui uma DLA, seu plano para 1055. Como o plano só chega aqui no sistema com meia hora de antecedência, deve estar chegando em mais 5 a 6 minutos. Quando chegar eu chamo pra cópia aí, Deus. Tá, sim, estamos na escuta, 5345, graças. Oh. Então, papapá, mais tranquilo, tá? Juliette Romeu, prossiga. Levando sobrevoo do Costa Azul, senhor, para regresso. Mantenha o litoral, informe próximo ao farol de Itapuã. Mike e Juliette Romeu. Ele vai manter o litoral e reportará no farol de Itapuã, Romeu. Torre confirmando para o 6302, a pista está molhada ou está seca? Molhada, vento 220 com 10, autorizado pouso. Livre pouso, 6302. T-04 autorizado ILS Zulu, informe localizador. Autorizado ILS Zulu, da pista 22, informará no localizador, da T-04. Papá Mike Juliette Romeu, mantém o litoral, chame a torre, 118.6. Mantém o litoral, chame a 118.6, graças, bom dia. É o papá Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, tá mantendo o litoral, aguarde pra base pela direita pra 17. Mantém o litoral e aguardar pra circuito da 17. Voo 923, bom dia, Salvador para Guarulhos, o nível 360. Aguarde só um minuto, cópia. Aguardando cópia para o 360 no 923. Solo Salvador, Oceanair 6225. Oceanair 6225, bom dia, prossiga. Bom dia, teve a nossa saída prevista para Brasília. Qual a rota do plano de voo? Via Upper Whisky 10 até Baian. Está coordenado com o controle, aguarde um minuto. Aguardando, minha 225. Minha 312, esquerda 129 aos 24. 29, obrigado. Bom dia, Oceanair 6312, livrou-se, escuta. Oceanair 6312, bom dia, táxi Alfa Índia, portão 03. Alfa Índia, portão 3, 6312. O 6225 na escuta? Na escuta, prossiga. Confirmando, sai pela posição Nitsa da terminal? Afirmativo, pelo nosso plano Momo Nitsa Puído Upper Whisky 10 Baian. Afirmativo, a subida é a Momo Transição Nitsa. Gente, Momo Nitsa, obrigado, 6225. Voo no 923, cópia. Cópia no 923. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50. Decolagem da pista 28, após a decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Gole, mantenha a radial 259 até 80 milhas de Salvador, após voa direto à posição Eudes. Frequência do controle 1, 19.35, aciona 5471. Autorizado para Guarulhos no 360, decolando a 28, primeira curva à esquerda, saída Gole, radial 259 até 80 milhas, DCT Eudes, controle 19.35, transponder 5471. 5471, no portão 62, chama pronto, gol 1923. Vai chamar quando pronto, 1923. 326, Mike Serra Golf, Mateus 080, chame o Centro Recife, frequência 1251, alterno 3325. Para Recife, 251, 3325, grato. Zona 28, vento 210 com 14 nós, pista molhada. 210, 14 nós, zona 3304. Jete Romeu, tá na final para baixo. Poderia confirmar o vento? O vento 210 com 14. Tem livre pouso Mike e Juliette Romeu. Livre pouso, Romeu. Salvador Ilhéus, o nível 300, decolagem da pista 28, após a decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Gole, Eval, após direto Ilhéus, frequência do controle 1, 19.35, aciona 5474. Trip 5345, autorizado Ilhéus, nível 300, decola da 28, curva à esquerda, perfil da Gole, Eval, depois de Eval, direto Ilhéus. 5474 no transponder e controle Salvador em 119.35. Correto, chama pronto, portão 08, trip 5345. Ciente, 5345. Ciente, Mike Gillette Romeu, frequência livre. Frequência livre, Romeu. No solo aos 29, esquerda 129. Esquerda 129, tá 33. Tá 3304, livrando. Três, três, zero, quatro, bom dia, Alfa e Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão do zero, tá 3304. Salvador, Azul 9136, informação novembro, solicitou Recife 370. Confirmando Azul 9136, Recife 370. Afirmo. Autorizado Recife, nível 370, via Upper Whisky 58, decolagem da pista 28, após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Aron, transição Melim, frequência do controle 119.35, aciona 5470, o Azul 9136. Autorizado Recife 370, via Upper Whisky 58, decola da 28, curva à direita, Aron, Melim. Controle 1935, transponder 5470, Azul 9136. Correto, Aron, transição Melim, portão 09, chama pronto, Azul 9136. Chama lá, 9136. Salvador, bom dia, Gol no 435, informação, November. Gol no 435, bom dia, Ilhéus, o nível 240, pronto, 4? Pronto, 4. Autorizado Ilhéus, nível 240, decolagem da pista 28, após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Gole, Eval, após o direto Ilhéus. Frequência do controle 1, 19.35, aciona 5472. Autorizado Ilhéus, 240, decola 28, curva esquerda, na Gole, Eval, após Ilhéus. 1935, controle, 5472, transponde, Gono, 43. Gono 435, correto, portão 05, chama pronto. Ground American 982. Can 980 to Recife, flight level 370, ready to copy. Go ahead. American 980, clear to Recife, flight level 370 via Uniform Whisk 58. Departure from runway 28, after departure turn right. Alfa Romeo Oscar November departure, Aaron departure, and Mike Echo Lima India November transition, Melin transition. Salvador departure frequency 119.35 and the squawk code is 5473. American 980, clear to Recife, flight level 370, upper Whiskey 58, runway 28, right-hand turn, Aaron departure, Melin transition, 119.35, 5473 on the squawk. That's correct, come back right for pushback and start at gate 11, American 980. American 980. Oceané 6225 na escuta, para cópia. Pronto, cópia, Oceané 6225. Autorizado Brasília, nível 320. Decolagem da pista 28, após a decolagem de primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Momo, transição Nidissa. A frequência do controle 1, 19.35, aciona 5505, rota conforme o plano de voo. Cinti autorizado Brasília, nível 320, decola da 28, efetua a primeira curva direita, após cumprindo o perfil da saída Momo, transição Nidista, rota conforme o plano de voo, controle Salvador em 1, 19.35, 5505, ao transponder. Correto, portão é 01, chama pronto, 6225. Chama na pronto, 6225. Lutan 3663, formação 90 para Guarulhos. Guarulhos, o nível 340, pronto, cópia. Cópia. Jordan 3663, autorizado Guarulhos, o nível 340, via Upper Whisky 50. Decolagem da pista 28, após a decolagem primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Gole, mantenha radial 259 até 80 milhas de Salvador, após voo direto à posição Eudes. Frequência do controle 119.35, aciona 5476. Copiou 3663, autorizado para Guarulhos, 340, abertura 50. Decola a curva na esquerda da 28. O perfil da saída vai ser a Gola, intercepta a radial 259 por 80 milhas, posição voa para a posição Eudes, 1935. Controle, aciona 5476. Cotejamento correto, portão 04, chama pronto, tá 3663. Levanta ligado. Azul 9136, autorizado, chama táxi. Vou tirar táxi na 136. Gun American 980, ready for push. Gun 980, maintain position, have a traffic at your tail, stand by 1 minute. Okay. Solo, gol no 923, meia dúzia para pushback aqui na minha. Gol no 923, ciente, aguarda para iniciar o push. Tem um aeronave da Azul que já finalizou o pushback, vai iniciar o táxi, vai passar a sua retaguarda. Após ser autorizado o pushback, mantenha a posição. Guarda na autorização, gol no 923. Táxi 9136, tá com 99 a bordo, do 3 horas e 30 de autonomia durante o meu marcha. Autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da pista 28 no Zaxway Golf, onde mantém a posição, chama a torre 118.6, o ajuste 1016 agora, tem um bom voo, o azul 9136. Juliette Alfa, mandando a Golf, chama a torre 186, bom trabalho, azul, azul 36. American 980, 120, souls on board. Roger, 120, souls on board, cleared, pushback and start up, come back, red for taxi, American 980. Cleared to pushback, start American 980. O gol no 923, coordena com a equipe de pátio, após a passagem do Embraer da Azul à retaguarda, autorizado iniciar no 612 e chama táxi. Faz a passagem do Embraer, autorizado, vai coordenar com o solo, gol no 923.